chama a torre 18195 azul 27811. Segue táxi, chame na hotel, Rico 08. Pronto. 3283, autorizado a linha e decolar, pista 1 a 0, vento 080 graus, 1 a 3. Autorizado a linha e decolar, da pista 10, 3283. Golf Kilo, pouso autorizado pista 1 a 7, vento 080 graus, 1 a 3 nós. Salvador, Azul 2781, no ponto de espera. Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 080 graus, 14 nós. Alinhar e decolar, Azul 2781. Santo 3283, decola os 47, controle Salvador 120. Boa tarde, 3283. Oscar Golf, Kilo, solo foi aos 47, eu estou acionando a frequência líquida. Já 3283, contato radar, suma DJ360, após 2000 pés, voe elefa. Já passa 2000, voe elefa, até 3283. Lima Vitor Delta, autorizado iniciar o táxi, reporte na Papá. Romeu Golf Controle? Escuta, Controle, Romeu Golf. Que tempo irá manter o sobrevoo em Valença? Sim. Informa o tempo total. Uma hora, Maria. Copiado. 827, tô ONU. Controle, azul 2781. Gentileza? 5 horas e 20? Sim. Chame a torre, 1895, Olimpo 08. Olimpo 08. Autorizado o táxi via pista, reporte alinhado pista 190. Dois sete oito um após 2000 pés, voe Alepa. 2000 pés, direto Alepa. É, confirma se está liberada a restrição de altitude? Está livre. Gente, subindo para ONU 60-2781. Lima Vitor Delta, autorizado o ingresso pistão 1 na série, reporte pronto para a corrida. Bono 866, desça para o New Ju 050 na chegada a Mares, aguardando o procedimento terminado. 050, Mares, Mares, Bono 1866, vou em Mari para interceptar a chegada. Mari, boa noite. Boa noite, eu vou 1099, centro da Sierra, quando possível, autorização Confins. 1099, Salvador Confins, 360 nível autorizado, Viano Pesulo 21. Negócio da pista 10, primeira curva à direita na saída Arbor 1, Elefa. Após segue DCT Ritmo, Pesulo 21 e conforme. 1208, controle Salvador, 5503 no transporte. Confins autorizado, nível 360, decola da pista 10, saída Arbor 1, Elefa, passo direto ao Nítibo, Upper Zulu 21, controle 1208, transponder 5503, voo 1099. Para prospecção, Camará. Autorizado a decolagem pista 10, vento 070 graus no trisma. Lima, Vitor Delta, autorizado a iniciar a corrida, pistão na 7, vento 070 graus, 149, reporte para o táxi, novamente. Flui 08, decola ao 55, autorizado curvar à esquerda, reporte perna do vento setor norte, suba para 1500 pés. Esquerda no 1500, reportará perna do vento setor norte, Flui 08. Quantas milhas está para o outro? Está autorizado, vá a mãe, na próxima. Bem, então autorizado, vá a mãe, descida para o 100. 00. Zero, prevê mais algum desvio pela direita? Negativo, Alcântara, 3290. Bem, só para sua informação, tem um tráfego nessa posição de 1 hora, está 34 milhas no rumo oeste, cruzando 180 para o nível de 360, é 321, está com a... Ok, vai manter a prova em 2, 1, 1, 3290. No 866, vou esperar da 366, descida para 2500 pés, o ajuste no 090. 366, 2500, 1010, 1086. Stand 3283, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 25 milhas, está cruzando o nível de voo 185 para o nível 110, é voz 321. 3283, cruzou 190 agora. Stand 3283, chame Centro Recife na frequência 128.8, alternativa 26.0. Tenta a primária 1228? 128.8, primária. 228, tenta até o retorno, 3283. Qual que será girar a base, Olimpo 08? Olimpo 08, autorizado a girar a base, reporte final da 1-0. Passará na final da 1-0, 08. Lima, Vitor, Delta, confirme. Agora táxi pro hangar. Sim, tô autorizado táxi até a Aerostar na escuta. Lima, Vitor, Delta. Sando na final da 0, baixado e travado, Olimpo 08. Olimpo 08, autorizado toque remetido, pista 1-0, vento 070 graus, 1-3 mais. Cuidado para que a repetida na pista na 0, Olimpo 08. 3290, vou ser a Vila 368, reduza para 2509. Serra Victor 368, reduzindo 2509. Turno 866, autorizado o procedimento da aeronave. Autorizado a aeronave, 866. Limpo 08, tô com RMT 02, suba para 1510, curva esquerda, reposta através norte da turma. Esquerda no 1500, reposta através norte, 08. Então 3290, me retorno para 2209, é o número 2 na aproximação. Reduzindo 2209, então 3290. Oscar, Oscar, prossiga. Novembro Oscar Romeu, mude o código para 0145, é, reporte para descido, é, vai prosseguir para Salvador. Sua direita, reporte reingressando, perna do vento, setor norte. 360 para a direita, reporte para interceptando, 08. E próxima farol de Tapuã. Porte próximo ao farol de Itapuã, novembro, Oscar Romeu. 208, informo o estimado de espera no setor norte de 15 minutos devido ao sequenciamento para pouso na 1-0, RNAV. Boa noite, gente. Repita essa vez, agora o Roy, 866. Turno 866, chame torre na frequência no 8.95. Obrigado, boa noite. Novembro Oscar Whisky, muito código para 0135. Corre, boa noite, 866, no RNAV da 10. Gol, 1866. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 070 graus, 1-3, não. Me lembra, pouso 1-0, boa noite, meu amigo. Azul 2781, chame centro Recife, frequência 1251, alternativa 128, decimal 8. 278 no controle. Chame centro Recife, frequência 1288, avena ativa 26 decimal 0. 288, 260, azul 278. November Oscar Romeo, reporte para descida. No 866, informa o tráfego à sua esquerda, mantendo a perna do vento no setor norte, um P3 da Força Aérea, 1.500 pés. É, visual com medo. O Olimpo 08, mantenha-se afastado do eixo da 1-0. 08 está afastado do eixo, está no setor norte. Portão 5, autorizado, chama o táxi, segundo da Nova. Autorizado, chama o táxi, 1-0-9-0. O meu vasco é o meu, desça para 510, o registro é 090. Zero, Pato Zero, 366, chame torre na frequência no 8.95. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3290, final 1-0. TAM 3290, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH 1-0-1-0. Olimpo 08, mantenha a perna do vento agora do setor norte, aguardando para girar a base. É, permanecendo a perna do vento, aguardando para girar a base, 08. Bruno 866, solo 09, ao livrar a primeira direita, solo 1, 219. 219, 866. Boa tarde, Bruno 866, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa da Juliette, bom, 866. Cerca aproximação. Obrigado, Paulo, 3090. base pro 08? Olimpo 08 é autorizado ingresso final do base para final da 10. Autorizado ingresso de base para final da 1008. 1099 para o táxi, estamos com 179 a voz, autonomia de 3 horas e 28, hotel na Brasília. Táxi autorizado, Índia e Alfa, da ponto de espera, no ponto de espera, chame Torre, 1895, ajuste de altímetro 1010, 1099, boa viagem. Entre livre táxi, Índia Alfa, no ponto de espera, da 10, Torre 1895, ajuste 1010, obrigado, boa tarde, boa 1099. Três, dois, nove, zero, solo, Zuno, dois, olhe para a primeira direita, solo, 1, 2, 1, 9. Direita, 2, 1, 9, bom trabalho. 5. 1, 8, 9, 5, grato, 9, 2. Sorriso, Salvador, papapá, novembro, Oscar Romeu. Papapá, novembro, Oscar Romeu, mantenha o farol de Itapuã, aguardando para o cruzamento da final da 1-0. O Salvador está arrumando o top 10 de pouso na 35, espaço 45. Sim, de novembro, Oscar Romeu, autorizado ingresso na final da 35, aguardando autorização de pouso. Novembro, Oscar Romeu. Olimpo 08, autorizado toque remetida, pistão 1-0, vento 070 graus, 1-4-9. Autorizado toque remetida, pistão 1-0, Olimpo 08, passando para nós. Salvador, boa noite, gol 1099, ponto de espera da 10 pronto. Mantenha o ponto de espera, gol 1099. Juliette, você está 3290. 3290, ingresso da Juliette, porta 62. Porta 62, você está 3290, bom trabalho. Final 35, novembro Oscar Romeu. Novembro Oscar Romeu. Autorizado o pulso, cabeceira 35, vento 090 graus, 1-3. Autoriza diretamente a inscrição da, do 45, da papá? Autorizado, o novembro das Carmona. Grato. Salvador, muito boa tarde, com o 705, entre a informação tanto para o Galeão. Boa noite, Bono 705, autorizado Salvador Galeão, nível 360, via para o 9857, decola pistão 0, curva direita, da El Leda, Irume. Controle Salvador, frequência 120.8, transponda 5506. Autorizado, Cisa 360 Galeão, Apero November 857, decola da 1-0 com curva direita da El Leda Irume. 120, decimal 8 é o controle. 5506 é o transponder, voo 1705. Portão 2, time pronto para feedbacks 1. Reportará para o curso de acionamento, o 1705. Verônica Romeu, reporte solo controlar. Novembro Verônica Romeu, solo zona 7, curva esquerda, frequência livre estacionar. Gol 1099, autorizado a decolagem pistão 10, vento 080 graus, 149. Ciência, livre de decolagem, pistão 10, gol 1099. Pena do vento no 1500 pés, través norte, Olympus 08. Olympus 08, reporte girando base da pistão 10. Está girando base da 1008. Romeu, meu Golfo, prossiga. Carlos André, facilidade de procedimento. Fazer o NDB Zulu. Romeu, Romeu, Golfo, autorizado RNAV, voicérvito 366, mantém o nível de voo 050. Está permitida na pista 0, limpo 08, baixa a travada. Gol 1099, decola 19, controle Salvador, 1208. 208, boa. Gol 099. Zona 099, contato radar, você mantém o nível de voo 360 na saída Arbo 1. Tá, só 360 na Arbo 1, gol 099. O meu rodou gol pista para 4000 pés, o ajuste é 9010. Para 4 de 1, meu 099, assim que possível, gostaria de aprovar Elefa. Autorizado, Elefa. Autorizado, Elefa, obrigado. Limpo e 08, Tango RMTOS 22, autorizado curvar à esquerda, reporte perna do vento setor norte. Esquerda no 1500, você pode parar através do norte, Limpo 08. Meu Golf, desça para 2500 pés, o ajuste 1090, autorizado o procedimento RNAV. 2500, autorizado o RNAV, meu Golf. 08. Só no Gol 1705, ano 2, para o puxa, acionamento. Autorizado, senhor Zax. Autorizado, semanal Zax. Zero autorizado de base. Autorizado base para o Nico 08. Zero baixo na sabada, Olímpico 08. Olímpico 08, caso avistado, autorizado, novo toque arremetida. Deixa na zero, vento 0 graus e no 3 nós. Autorizado, toque arremetida na pista 0, Olímpico 08. Ao zero. Zona 099, controle. 099, na escuta. Chame Centro Recife, frequência 1288, alternativa 26, decimal 0. 288, 260, vou no 0 na casa. Salvador, uma boa noite, Gol 1968, informação, Tango. Gol 1968, boa noite, desça para o nível de voo 050, voo isso é a Vito 366. Ok, descendo 050, Serra Vito 362, Gol 1968. A Alvorado, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame Torre 1, 1895, ajuste 1010, Oriente. Autorizado Índia Alfa, no ponto de espera 1895, o ajuste no 090, voo no 705, boa noite. Eu tocou Meteus 28, esquerda, perna do vento, no 1500 pés, reposta através do norte da torre de controle. Esquerda, perna do vento, reportando através do norte, Olympus 08. Oi, Salvador, muito boa noite, voo 1705, próximo ponto de espera, está pronto. Voo 1705, autorizado a linha e decolar pistão 10, vento 080 graus, 149. Autorizado a alinhar e decolar pistão 10, voo 1705. Controle Romeu Romeu Golf, passou o 366. Romeu Romeu Golf, chame torre na frequência 1895. 95 a torre, graças a Deus. Se eu passar Romeu Romeu Romeu Golf, passou o 366. Papá Romeu Romeu Golf, continue aproximação, reporte Serra Vitor 372, QNH 1010. Será o 372, o Romeu Romeu Golf. Está no Traves Norte, Olimpo 08. Olimpo 08, mantém a perna do vento aguardando para girar base. Perna do vento aguardando para girar base. O Romeu Romeu Golf, confirme pouso final na 1-0. O Romeu Romeu Golf toque e remete na 1-0, senhorita. Gente, Romeu Romeu Golf, aguarde a autorização de toque remete. Está dando autorização, fica livre, o Romeu Romeu Golf. Gol 1705, decolou 31 no controle Salvador 1208. 1208, boa. 1705. Oi Salvador, muito boa noite. Gol 1705, decolou. 1705, boa noite. Está em contato radar, turma DJ 360, está autorizado Valeda. Voando Leda, gol 1705-360. Já do toque remetido na pista 1-0, vento 080 graus, 1-4-9. Livre toque remete 1-0, Romeu Romeu Golf. Coloca ali, 1-0, 1-0, tira a base. Olimp 08, autorizado girar base, reporte final da 1-0. Para final da 1-0-0-8. Uno 168, vista para 2510, o ajuste é 0090, autorizado do procedimento RNAV. 2510, ajuste 1010, reporte estabilizado, gol 1168. Romeu Golf, tocou RMT os 35, autorizado Gol vai à esquerda, reporte perna do vento, setor norte. Romeu Golf, confirma meu procedimento? Confirmo. Gente, mantenha presente pro, chame o controle 120. Será pro, chamar o controle 108, Romeu Golf. Olimpo 08, autorizado toque remetida, vento 080 graus, 15. Autorizado toque remetida na pista 0, Olimpo 08, baixa travada. Patrulhão Romeu Golf. Romeu Golf, submantenha 2510, irá fazer o procedimento RNAV novamente. Nosso checador pediu para que fizesse mais um RNAV. A possibilidade vai subir para 2500. Subir para 2510, aguardando vetorações. Para 2500, aguardando vetorações do Romeu Golf. Ponto 705, chame o centro Recife na frequência 12251, alternativa 128, decimal 8. Romeu Golf, pouso à direita na proa 240. Direita 240, Romeu Golf. Meu Golf completa a direita na proa 270. Proa 270. Tocou RMT 239, curva esquerda, abaixo perna do vento, setor norte, 1500. Esquerda no 1500, para através norte, ali para 08. Estabilizado na Renata de Jalcapista, gol 1168. Gol 1168, chame torre na sequência no 8.95. 1895, gol 1168, uma boa noite. Bom pouso. Obrigado. Sorte com 1500 pés, ouvindo para o vento. 4008, mantém a perna do vento, aguardando instruções para girar base. Mantém a perna do vento, aguardando instruções e vamos aqui lá realizar uma repetida no ar. Confirme a remetida no ar? Afirmativo. Sim. Torre, boa noite, gol no 168, está na final da 1-0. Gol no 168, pouso autorizado, pista 1-0, vento 080 graus, 1-3-9. Informa o P3 da Força Aérea, sua esquerda, perna do vento, não interfere com a sua aproximação. Sente, do tráfego, autorizado o pouso na 1-0, gol no 168. Então 3858, desça para nível de voo 050, prossiga na chegada a mar, aguardando mais próximo procedimento RNAV. Desça Olimpo 08 tira a base. Olimpo 08, autorizado tirar a base, reporte final do ano 0. Botar na final do ano 0, Olimpo 08. Uno 168, solo aos 44, ao livrar a primeira direita, solo 1219. Direita 1219, gol no 168, boa noite. Boa noite.